Olá, está no ar mais um podcast. Hoje é dia 16, né? 16 para 17 de julho de 2019. Eu fiquei um tempo aí sumido aí, sem gravar, sem postar vídeo nenhum. É porque por dois motivos assim. O primeiro é que eu tava meio sem ideia. E segundo porque eu tava meio cansado de usar o canal só pra ficar falando de política, polêmica, treta, feminismo, essas coisas. Então eu resolvi amenizar um pouco o clima desse canal aqui. Eu resolvi voltar com um quadro que eu tinha começado, acho que em novembro do ano passado. Aquele que vocês estão lembrados aí, das coisas que aprendi nos discos. Então hoje é a parte 2 desse quadro, segundo episódio desse quadro. E vamos ver se eu vou conseguir postar sem ferir os direitos autorais tão falados aqui pelo YouTube. Tinha me desanimado um pouco com esse fato, mas agora eu tô de volta gravando nesse segmento. Bem, o artista citado nesse podcast é um cantor do qual eu gosto muito. Eu pode-se dizer que na área musical assim é uma das minhas, vamos dizer assim, inspirações, porque quando eu tocava violão assim, quando eu fazia aula de música, aí eu tocava e cantava, o meu professor de música dizia que a minha voz e o meu jeito de tocar violão parecia muito com esse artista citado. Bem, e também porque eu admiro muito a obra dele e tudo que ele fez pela música brasileira, mas infelizmente ele não foi reconhecido. Você foi meio taxado como chato, como cri-cri, como sei lá. Bem, sem mais delongas, o álbum focalizado nesse podcast vai ser o álbum Chega de Saudade, do João Gilberto. Como vocês devem saber, há algumas semanas atrás, infelizmente, ele faleceu. Tinha uns 88 anos. Já vinha meio doente, e pra piorar, pode-se dizer que ele tava sendo meio que, vamos dizer assim, explorado pelos filhos, enfim, pra ver quem ia ficar com o patrimônio dele. Ou seja, nem esperaram ele morrer pra abocanharem tudo, infelizmente. Bem, sobre esse álbum Chega de Saudade, é sem dúvidas o marco zero da bossa nova no Brasil. Talvez o álbum assim mais representativo na música brasileira em todos os tempos, porque foi praticamente um divisor de águas. Foi esse álbum foi meio que a pedra fundamental da bossa nova. Por volta de 1958, 59. Esse álbum aqui é de 1959. E meio que antigamente, meio que tava meio sendo pavimentado esse ritmo musical. Meio que a bossa nova tava sendo meio que fecundado, vamos dizer assim, para em 1958, 59 começar a render frutos, florescer e dar frutos. E algumas informações desse álbum Chega de Saudade. O lançamento desse álbum foi no dia 8 de março de 1959 e a gravação foram as gravações foram entre os dias 10 de julho e 4 de fevereiro de 1959, gravado no Estúdio Odeon, no Rio de Janeiro. O álbum tem pouco mais de 22 minutos, 22 minutos e 41 segundos, quase 23, bem curtinho. E a direção do álbum é de um grande nome da música brasileira, o Aloysio de Oliveira, e a produção somente. A produção deste álbum feita somente por Antônio Carlos Jobim. Então você pode perceber que eles não estavam pra brincadeira. E, bem, sem mais delongas, vamos para as faixas. O álbum contém 12 faixas. É aquele jeito tradicional, lado A, lado B, lado A com 6 faixas, as outras 6 no lado B. A primeira faixa, primeira música desse álbum, obviamente, o maior sucesso, um dos maiores sucessos desse álbum, e talvez um dos maiores da música brasileira, Chega de Saudade, da dupla Tom e Vinícius. Deixa eu ver aqui, um, dois. Duas músicas aqui são de autoria da dupla Chega de Saudade, Tom e Vinícius. A primeira pessoa a interpretar essa música foi a Elisete Cardoso, que cantou essa música um ano antes. A segunda faixa do disco é Lobo Bobo, de Carlos Lira e Ronaldo Boscoli, dois grandes nomes também da meio que fundaram também a Bossa Nova. Outra música do Platão e Vinícius, como eu falei, Brigas Nunca Mais. E aqui uma das duas músicas compostas pelo intérprete desse álbum, João Gilberto, que é a primeira. Tem um nome meio diferente, mas é esse mesmo o nome da música. Faixa 4 desse disco é Obalalá. A faixa número 5 desse álbum é Saudade Fez um Samba, também da dupla Carlos Lira e Ronaldo Boscoli. E a última faixa desse disco aqui isso é foda. Se chama Maria Ninguém, música do Carlos Lira. Aliás, essa música também tem uma. Se vocês puderem pescar aí no YouTube, tem uma versão um pouco diferente de uma. Não vou dizer que é cantora, porque não é. Uma versão meio inusitada dessa música, cantada por ninguém mais, ninguém menos que Brigitte Bardot. É meio engraçado isso. Agora no lado B, outro sucesso monumental também desse disco e da música brasileira no geral, Desafinado, música de Newton Mendonça e de Tom Jobim. A faixa número 8, Rosa Morena, do genial Dorival Caymmi. A faixa número 9 do disco Morena Boca de Ouro, de Ali Barroso. A faixa número 10, outra música, uma das duas músicas do João Gilberto nesse álbum, Bim Bom. A faixa número 11 e a penúltima, um clássico na música brasileira, que naquela época já era um clássico cantado por Orlando Silva, principalmente, Aos Pés da Cruz, de Marino Pinto e Zé da Zilda. E por último, A última faixa do disco é Um Luxo Só, música de Ali Barroso e Luiz Peixoto. Há algum tempo eu tava meio que procurando esse disco e como é quase difícil de achar em sebo essas coisas, eu resolvi procurar por mim mesmo na internet e eu vi esse disco inteiro uns anos atrás. Aí eu gostei, um álbum bem curtinho, bem legal de ouvir. E esse álbum meio que mudou a história da música brasileira para sempre. Em uma curiosidade, em 2007, esse álbum Chega de Saudade do João Gilberto foi eleito pela Rolling Stone como o quarto melhor disco brasileiro de todos os tempos. E algumas curiosidades. Chega de Saudade de Mim Bom foram gravadas em 10 de julho de 58, enquanto Desafinado e O Bola Lá gravados no dia 10 de novembro. Brigas Nunca Mais foi a única canção gravada na sessão de 23 de janeiro, e Morena Boca de Ouro, a última música gravada, a ser gravada desse disco, que foi no dia 30 de janeiro já de 1959. E as outras seis faixas foram gravadas no último dia mesmo, dia 4 de 2 de 1959, o disco acabou sendo lançado em julho de 59. João Gilberto foi responsável aqui entre os músicos, apenas duas pessoas foram os, vamos dizer assim, músicos do disco: o João Gilberto, voz e violão, e o Milton Banana na percussão. Só esses dois. Somente duas pessoas fizeram isso. E os arranjos ficaram por conta do mestre Tom Jobim. Francisco Pereira foi quem fez a capa e o layout feito por César Vilela. Eu ainda tenho esperança de poder adquirir esse LP, nem que seja também CD, eu aceito também, mas eu gostaria de ter esse disco algum dia. Bem, no mais é isso. E pra terminar esse podcast aqui, eu vou escolher aqui a música que eu mais gosto desse disco e também do repertório dele, que é Desafinado, do Newton Mendonça e Tom Jobim. Bem, semana que vem eu acho que eu vou gravar mais um podcast. Vou tentar ser mais frequente aqui no canal, e é isso. Adeus. Se disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural, o que você não sabe nem se sequer presente. É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito do aticalado, no peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar o meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme gratidão. Assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um